Sinto que a glória de Deus inundou este lugar. Se você também sente, comece agora a glorificar. Ouço línguas estranhas e posso sentir a presença do Mestre que está passando aqui perto de mim. Ele brilha como a luz. Seu olhar destrói muralhas. O seu nome é Jesus. O homem das mãos perfuradas é o Todo-Poderoso, coluna de fogo, uma nuvem de glória. Vejo aqui descer, feito labareda, um crente glorifica. Parece que vai explodir de poder. Leão de Judá, o Deus do renovo, receba, irmão, esse toque de fogo para incendiar o inimigo. Agora não há quem resista, receba a vitória. Olha ele aí, receba, irmão, olha ele aí. O dono da unção está chovendo fogo. Olha ele aí, recebe, irmão. Olha ele aí, o dono da unção. Está chovendo fogo neste lugar. Abra a boca e comece a glorificar. Feito labareda, o crente glorifica.